Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die. Ser alegre que ser triste, alegria é melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, é preciso um bocado de tristeza, senão se faz um samba. Fazer samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. O que o samba é a tristeza que balance, a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Põe um pouco de amor numa cadência, vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. É melhor ser alegre que ser triste, alegria é melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração.

away from all your boredom. Run away from all your whoredom and wave your worries and cares goodbye. All it takes is one decision, a lot of guts, a little vision to wave your worries and cares goodbye. It's a maze for rats to try. It's a maze for rats to try. It's a race, a race for rats, a race for rats to die. Tempo não amava quem amei. It's a long way. It's